Boy. DJ Boy. DJ Boy. Passa visão. Ela não se preocupa porque sabe que o tempo é rei. Sem maquiagem, pousa no canave que eu lancei. O fim é triste, claro disso eu já sei. O mata pra peixe, sem querer que te pesquei. Se nós tá de quebrada fumando um gelo, exala na cara do 01. Ela me pede tapa e consistência. Não vai ser novidade se o pai fizer gol e assistência. Eu tô com a vida meio bagunçada, preciso de alguém pra dar uma mudada. Amor, não confio nessa parada, vou ver se ouço um boca louca dar uma amenizar. Eu tô com a vida meio bagunçada, preciso de alguém pra dar uma mudada. Amor, não confio nessa parada, vou ver se ouço um boca louca. Pra qualquer momento discussão chega disso. Vou tocar a vida solteiro, sigo convicto. O tempo passa, só aprendizado. Que não existe amor, só interesse da sua parte. Bota o motor pra acelerar, final de semana. Perdido lá pro Guarujá, as bebê me acompanha. Vai na picota forte, croco na estampa. É vivência mesmo, vai queimando a planta. O dia tá lindo, mil motivos pra comemorar. Fonte de adrenalina pra ela se aventurar. Whisky Red Bull, ela fica louca. Quer tirar a roupa pros maloca, quer sentar. Hoje já tá lindo, mil motivos pra comemorar. Fonte de adrenalina pra ela se aventurar. Whisky Red Bull, ela fica louca. Quer tirar a roupa pros maloca, quer sentar. Oi, pros maloca, quer sentar. Foda é que eu cansei, vou ter que partir. Pegar minhas malas e me jogar pro mundo. Olha, até tentei, não me limitei. Se passou a vontade era acabar com tudo. E se me tromba na madruga, vem de pouco assunto. Separa todas as minhas lacostes, depois vou buscar. De tanta briga que plantava, tá colhendo os frutos. Certeza que o melhor caminho é nós dois se afastar. Pronto, eu vou viver o que eu sonhei. Tô sem tempo pra me preocupar. Liberdade, o foco é viver bem que o tempo vai passar. Só quero aproveitar e pronto, eu vou viver o que eu sonhei. Tô sem tempo pra me preocupar. Liberdade, o foco é viver bem que o tempo vai passar. Só quero aproveitar. Juro que eu não esperava isso de você. Você magoou meu coração. Tinha medo de me entregar e alguém fazer eu sofrer. Bandido solitário, sozinho nesse mundão. Por que você me deixa tão solto? Ciúme nas ideias dos outros. Cê sabe que sempre respeitei. Se não confia, já era. Nosso amor já era. Que eu não posso dar olé, que ela fica no meu pé. Toda hora me ligando. Até futebol com os amigos, que uma vez na semana. Tá tirando a paz, tá embaçando. Você tem que se tratar se não quiser me ver sozinho. Assumo, não é fácil viver sem o seu carinho. Não vem me maltratar por causa de ciúme. Um pouquinho de ciúme é bom, mas muito não. Não vale o meu mundo. Um brinde ao nosso amor. Ela é um quadro lindo pintado por Deus. Eu sou mais um louco pensando em vencer. Ela é a segunda maravilha do universo. Que a primeira ela gerou, eu ajudei a fazer. Ela tem a força que toda mulher devia ter. Ela é mais forte que todas que eu conheci. Te fiz chorar, te fiz sorrir. Te fiz gostar de mim, do meu jeito de te fazer. Deixa que eu levo a janta, que eu canto sem banda. Pra você eu trago o show pra casa. Pique serenata, voz e violão. Bota a cara pra fora que eu quero te ver. Nós dois não tem medo de nada. Pique boladão, que se for no mundão, hoje é eu e você. Nós foi do hotel baratinho, passei cá no mês. Nós já foi amante louco, quanta vez nós virou ex. Bota a chave pra girar que se pá chegou nossa vez. Tipo Santos na Belmiro, tipo vinho de burguês. Um brinde à vida que é bela e perigosa. Um brinde a você que é maluca e mó gostosa. Um brinde a nós daqui a vários anos. Da nave zero até a cadeira de balanço. Um brinde ao mundo, se for dar tudo. Um brinde ao nosso amor, falou. Te amo, nega, essa daqui foi pra você. Essa aqui é de vagabundo, de vagabundo. DJ Boy. Eu tô com a vida meio bagunçada. Preciso de alguém pra dar uma mudada. Amor, não confio nessa parada. Vou ver se ouço um boca louca, dá uma amenizar. Eu tô com a vida meio bagunçada. Preciso de alguém pra dar uma mudada. Amor, não confio nessa parada. Vou ver se ouço um boca louca. Melhor eu ir. Tudo bem, vai ser melhor só. Tinha que ser assim, até que demorei pra terminar só. Se caso eu ver seu story, meu ciúme sofre. Meu semblante muda, minha cara fecha. Pra ser sincero, ainda te espero. Mas no fundo espero que não aconteça. Vou bem, espero que você siga bem também. Encontre alguém que te faça bem. Do jeito que sempre quis, eu só peço pra Deus que você seja mais feliz. A partir de agora, vou ter que ir embora. Espero que você tenha entendido o recado. Sei que na cama chora, normal, eu sei que é foda. Mas chegou o momento pra dizer que tá em cima da hora. Falou, vou partir. Não vou mais me iludir, eu cansei. Amor não é pra mim. Ai, ai, ai, tá em cima da hora. Falou, vou partir. Não vou mais me iludir, eu cansei. Amor não é pra mim. Mó viagem, ela de Marquinhos, isso que me marcou. Não marca nada, vou te buscar mais tarde. Minha mão na sua raba, marca de amor. Mó vida louca, tipo pipa, soltão de um vento, sopra mais forte. Tô pelo meu sonho, mas também pelo malote. Acompanha o corre, depois não fala que é sorte. Vai ser tipo assim, vai chegar na loja, já chama o gerente. Escolhe o que quiser, manda embrulha pra presente. Dinheiro não compra, vê os meus contentes. Tava no veneno, vai ter que tá no banquete. Você lembra, quanta discussão boba, ô minha nega. Quase que não aguenta minha rotina louca. Não paro em casa, mas não tô à toa. Pra nossa melhora, sei que é mó responsa. Yeah, mó responsa. Tô na caça das onças. Mó responsa, yeah. Que a vida é uma e esse tempo passa. Dia tá bonito, pode se ver. O que era ruim deu uma melhorada. Hoje é nós no giro, cansei de sofrer. Quantos falou não, né? Me dá sua mão, quer ficar comigo até o mundo acabar. Quer tocar meu bichão e comigo no peão. Sorriso perfeito, difícil encontrar. Sigo o caminho, foco foi seu sorriso. Tava comigo no nada, no nada. Hoje nos trilhos me pego pensativo desde o início da jornada. Deus não falha. Eu me chama de amor, seja onde for. Saiba, contigo estou. Gravado na sua mente. Vou me chamar de amor, seja onde for. Saiba, contigo estou. Gravado na sua mente. Eu tô com a vida meio bagunçada. Preciso de alguém pra dar uma mudada. Amor, não confio nessa parada. Vou ver se ouço um boca louca, dá uma amenizar. Eu tô com a vida meio bagunçada. Preciso de alguém pra dar uma mudada. Amor, não confio nessa parada. Vou ver se ouço um boca louca. Preocupo porque sabe que o tempo é rei. Sem maquiagem, pousando com a nave que eu lancei. O fim é triste, claro disso eu já sei. O mata pra peixe, sem querer que te pesquei. Se nós tá de quebrada fumando um gelo exala na cara do zero.